vamos de outra missão. Cumprindo o aviso de tanto rimar, sem mic na mão, deixando as tag em caderno, caneta, sendo mais útil na cuca do que boné e bombeta. Era treta nas linhas quando tinha parada errada, agora é boas novas nas linhas. Nós tem trampo pesado na mente, somos tão loucos e inteligentes como o nosso parceiro Einstein. Que tem? O rap é power e filosofia. Quantos que querem escutar? Mas não é moda, por isso não entra na fila. De rima, em cima do beat, deep em cada verso, quebrando barreiras, lutando em progresso. Um ato e um gesto de paz. Quantos que querem? Mas nem todos entendem sinais. Aqui é do bonde do atro, com várias ideias loucas, estilo Edge aliado. Da rua eu vim, da rua eu sempre serei, mas o foco é outro, agora é plantar o bem. Sou filho do rei já, um dos novos escribas, botando efeito nas sílabas, fazendo a cipher em cifras. De passo a passo mais um, tamo chegando onde se pode voar, de norte a sul. Usando um baita baque, ideia de um tera, projeto Meraki. Mandando a Vera, meu verso nem é o destaque. Talvez nem saibam o porquê de estar aqui, mas vão saber. Aí, eu anotei tudo que notei e tenho tudo a ver com isso. Por todos os meus que conheço, admito que não posso ser omisso. O momento é propício, estado crítico, atingimos requisitos. Ainda somos protesto, não tô de chapéu porque creio em Cristo. Nas ruas, sangue do mesmo sangue, guerreando sem causa alguma. E a sua gangue de rappers se digladia na internet, assuma. Enquanto desejam o topo, prossigo cumprindo o plano de trazer a beleza de onde eu vim, extinguindo as dizes dos Detona Ralph, se suicidando. É a mesma missão das antigas ligas, trazer água pra todo plantio. Se amor nessa terra seca não existe, derramarei do meu cantil. Por isso dizemos que o weed é nosso. Estamos aqui sem medir esforços. Se alguém precisava de um incentivo, somos batalhão por um só motivo. Os leck no rap, sem back de cap, rimando a real e o jogo tá vivo. Hack na track, suave no deck, me passa seu CEP, anota o que eu digo. Não faça de conta que paga minhas contas, porque nossa ronda só guarda leal. Começa com barco encostando na África, destino Brasil vindo de Portugal. 400 anos, vários centos, manos, vários eram reis. Nunca teve boi, sequestro, açoite, bandidos da noite. Nunca teve lei, um povo se foi. Hoje é muito a cota, hoje é pouca nota. Não foi holocausto, nós virou piada. Meus antepassados, chicotada a costa. Depender da história, nós não vale nada. Nossa história consta como história linda, onde um corajoso desbravou os mares. Tem a parte monstra da maldade vinda de um bando de monstros destruindo lares. Viramos detalhes da história torta, tipo ali à margem do que é o Brasil. Um povo que fica do lado de fora de uma casa que ele mesmo construiu. Nós não foi judeu, nós no caso é eu. Nós que faz o dobro pra ficar igual. Nosso Auschwitz foi de um continente, nosso Hitler veio, foi de Portugal. Mas é mimimi, vocês só quer rir. Mal com nós não pode, pois é frutador. Escravo da casa, seja agradável e faça piada com a sua própria cor. Isso tá por fora, não reclame agora. Faz 500 anos, mano, desencana. Não importa se a porta do banco te pôs pra fora do banco há uma semana. Conta o quadro negro do Jesus que é negro. Pouco me importa, pra mim tanto faz. Porque a pele negra, bro, não faz milagre. E a pele branca, bro, também não faz. Quanto a cor de Deus, já me perguntaram. Acho que eu sei que cor que ele tem. É uma cor de quem? Despreza ninguém. Acho que é uma cor que só ele tem.